André Cedês. Vambora! Potência dos paredões. Marcelo Henrique King Céu. RW Josalo Roger. Valorize hoje, cara real. Valorize hoje, cara real. Eu disse valorize hoje, cara real. Valorize hoje, cara real. Por quê? Porque meu celular fica sem sinal. E hoje meu celular fica sem sinal. E hoje meu celular fica sem sinal. Hoje meu celular fica sem sinal. Hoje meu celular fica sem sinal. Sem sinal, JP. E sem sinal é o caralho